Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical, como sempre procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer, ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. E é para isso que eu convido você agora. Ficarmos juntos nessa próxima hora ouvindo isso, né? Boa música e relembrando com certeza bons momentos. Como eu sempre falo também aqui, né? A música tem essa magia, tem esse poder de nos remeter a épocas longínquas, a memórias, a saudades. E vamos então deixar agora, nessa próxima hora, a emoção tomar conta da gente, do nosso ser, e ouvir boa música e relembrar com certeza bons momentos. Hoje teremos o nosso papo nutritivo mais uma vez com a nossa nutricionista Denise Braga, né, ainda na série Vale a Pena Ouvir de Novo. E eu quero saber da Denise então qual o assunto do nosso papo nutritivo de hoje. Denise, conta pra gente. Olá Marquinhos, olá ouvintes. Primeiro eu gostaria de dizer que semana que vem um papo nutritivo inédito, porque chega de férias. E hoje vamos reprisar o papo nutritivo sobre o café, muito consumido pelos brasileiros, principalmente nesse período de frio. Foi um pedido do Vitor Alberto, do Rio de Janeiro. Quem não gosta de um bom cafezinho, né? Fumegante, feito na hora, cheiroso, forte, café tem que ser forte. Né, gostoso, maravilha. Vamos então saber um pouquinho mais sobre essa bebida que acho que poucos brasileiros não gostam, né? Teremos ainda o nosso Dois Tempos, e o nosso Dois Tempos hoje vai focalizar a belíssima cantora Leni Andrade. E se você quer entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o Dois Tempos, dúvidas sobre nutrição, ou ainda enviar a sua listinha de 14, 15 músicas para o nosso especial do mês, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na abertura musical do nosso encontro de hoje, vamos ouvir uma belíssima canção, uma belíssima interpretação da Elisete Cardoso e do Sérgio Bittencourt, a canção do Sérgio Bittencourt, Naquela Mesa. De Sérgio Bittencourt para Jacó do Bandolim. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía, não doía. E assim agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor.

essa busca inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar, hei de encontrar, bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da Avenida São João. Se alguém me diria, desiste essa busca inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar, hei de encontrar, bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando. E nesse dia então vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da Avenida São João. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Nasceu em 25 de janeiro de 1943 no Rio de Janeiro. E já aos 6 anos de idade, começou a estudar piano. Apresentou-se em programas de calouro, em rádios e ganhou uma bolsa de estudo para o Conservatório Brasileiro de Música. Aos 15 anos, estreou profissionalmente como crooner da orquestra de Permínio Gonçalves. Mais tarde, cantou nas boates Baccarat com o trio de Sérgio Mendes e Bottles Bar. Em 1965, alcançou grande sucesso no show Gemini, atuando com Peri Ribeiro e o Bossa 3 na Boate Porão 73, lançado em disco gravado ao vivo. Depois de uma temporada de sucesso na Argentina, foi para o México, onde viveu por 5 anos. Gravou discos mais chegados ao samba e à música de vanguarda, como Alvoroço, 1973, e Leni Andrade, em 1975. Em 1979, pela Colômbia, gravou o LP Registro, voltando ao samba jazz, seara muito particular que ela sempre dominou com maestria, cantando ao lado de artistas como Dick Varney, Luiz Essa, Wagner Tiso, Elmir Deodato, Francis Raime, Gilson Piranzetta e João Donato, firmou-se como a maior cantora brasileira de jazz, conhecida por sua notável capacidade de improvisação. Nas décadas de 80 e 90, dividiu-se entre o Brasil e os Estados Unidos, onde gravou vários discos de samba jazz, entre os quais o clássico Luz Neon, pela Eldorado. Dedicou ainda discos a compositores de samba, como Cartola e Nelson Cavaquinho. Lançou também CDs em parceria com instrumentistas de prestígio, como César Camargo Mariano, Nós, Cristóvão Bastos, Letra e Música, Tom Jobim e Romero Lubambo, Coisa Fina. Gravou ainda um CD com apenas standards norte-americanos, em ritmo de bossa nova, Embraceable You. Nosso Dois Tempos de hoje apresenta a cantora Leni Andrade. De 1961, vamos ouvir Samba de Uma Nota Só, de Milton Mendonça e Tom Jobim. E de 2000, Brasil de Oliveira da Silva do Samba, Paulo César Feital e Altair Veloso. Pensa que isso sambinha feito de uma nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda escala e no final não deu em nada, não sobrou nada. E voltei, voltei, voltei pra minha nota como eu volto pra você. Vou dizer pra minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. E voltei com a minha nota como eu volto pra você. Vou dizer com a minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Fique numa nota só. Fique numa nota só. Toma bem, baba, tempo bem. Dois tempos. Canta pra subir que a moça tá engravidada. Vera Cruz tá aí quase estourando a bolsa d'água. Canta pra subir que a moça tá engravidada. Vera Cruz tá aí quase estourando a bolsa d'água. Ô Vera, hermafrodita, mão gentil, se parceira és verinha, se dolente és Brasil. De dia mulata maneira, materna malandra, de noite remexe brejeira na roda de bamba, se torna Brasil de Oliveira da Silva do Samba. Metade usa terno de linho, metade miçanga. Pudera, tu és nação, tu és país, por ti mesma fecundada, pai e mãe dos teus guris. Alguns degeneram e fazem tumores em Angra. Depois que operam, retiram as tuas ruandas, deixando aos irmãos de herança mendigos de tanga. Não sabem a dor de um peito materno que sangra e se sente infeliz. Mas eu sou sentinela de teus ais e tenho orgulho de meus pais. Sou mercador de ilusões, sei que é preciso urgentemente te resgatar completamente, varrer a casa e os porões, te assumir, oh mãe. Canta pra subir que a moça tá engravidada. Vera Cruz tá aí quase estourando a bolsa d'água. Pudera, tu és nação, tu és país, por ti mesma fecundada,

vinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo com Denise Braga. Olá pessoal, hoje no nosso Papo Nutritivo eu vou falar um pouquinho sobre o café, atendendo o pedido do Vitor Alberto do Rio de Janeiro. Amanhã de manhã, vou pedir o café para nós dois. O nome café origina-se do árabe kawa, que significa vinho, o vinho da Arábia. Tem-se os primeiros registros do café na Etiópia há mais de 6 mil anos, onde a planta, que ainda fazia parte da vegetação natural, era misturada com manteiga e consumida em forma de pasta. E a partir do século XVI, os árabes se tornaram responsáveis pelo cultivo. No século seguinte, os europeus começaram a saborear o café, mas com produção ainda árabe. E só depois cultivada pelos europeus, quando a bebida se tornou popular. No Brasil, a pedido do governador do Maranhão, Grão-Pará, em 1727, o sargento Francisco de Melo foi buscar na Guiana Francesa algumas mudas da planta. O cultivo espalhou-se rapidamente pelo Brasil, a partir do século XVIII, nas fazendas que operavam com trabalho escravo. E já no século XX, o nosso café era exportado para a Europa. O café é muito utilizado na produção de bombons, balas, bebidas, medicação e por isso anda tão em alta nas pesquisas científicas. Publicações vêm demonstrando que a fama de vilão do café já é coisa do passado, claro que se ele consumido de forma moderada. Como o café hoje é considerado um alimento funcional, podemos aqui destacar alguns benefícios da bebida, como poder antioxidante, diminuição do risco de cálculos biliares, também possuem efeitos psicoativos, como um efeito positivo na velocidade de codificação e processamento mental de novas informações. Outro efeito da cafeína no nosso organismo é a diminuição de risco de doença como Alzheimer e Parkinson. A composição nutricional do café vai depender de alguns aspectos, como por exemplo a qualidade do grão, tipo de processamento, a temperatura que foi torrado e moído, o modo de preparo e há quanto tempo ele foi preparado. O recomendado é de 300 mg de cafeína por dia. E como diz o ditado popular, a diferença do remédio para o veneno é a dosagem. E por isso devemos estar atentos ao excesso de café, que pode nos levar a problemas cardiovasculares, também a hipertensão pelo excesso de cafeína, ao desenvolvimento de osteoporose, porque o café é rico em fósforo, além da elevação do colesterol total e do LDL, que é o colesterol ruim. Porque no café encontramos a fração lipídica de substâncias chamadas cafestol e caueol. E aqui eu deixo uma dica importante, porque quando filtrados em coador de papel ou de pano, essas substâncias não passam para o café. Expresso, o consumível, carioca, bem coado. Então a questão do café ser o vilão ou o mocinho vai depender da quantidade ingerida. Lembrando que encontramos a cafeína em chocolates, bebidas, chás e nos remédios. Claro que esse assunto café não para por aqui e gostaria de agradecer a participação do professor e historiador Vitor Alberto, do Rio de Janeiro, e espero que tenha gostado desse pequeno resumo sobre a história do café. E depois eu volto para mais um cafezinho. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Essa foi a nossa nutricionista Denise Braga. E mais um Papo Nutritivo. E hoje ela falou pra gente atendendo ao Vitor, né? Na verdade isso foi uma reprise, mas foi atendendo ao Vitor Alberto do Rio de Janeiro, o papo sobre café. Muito bom. Tomaria agora uma xícara de café bem quentinho, hein? Muito bom, muito bom. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. E a Denise, nossa nutricionista, virá aqui no próximo programa esclarecê-la. Saudade dos aviões da Paner. Canta Milton Nascimento. Compuseram Milton Nascimento e Fernando Brandt. o motoneiro parava a orquestra um minuto para me contar casos da campanha da Itália e do tiro que ele não levou. Levei um susto imenso nas asas da panela. Descobri que as coisas mudam e que tudo é pequeno nas asas da panela. E lá vai menino chifrando quadra e pedra. E lá vai menino lambendo podre delícia. E lá vai menino senhor de todo fruto. Aquela fome de bola e aquele tango e aquela dama da noite e aquela mancha e a fala oculta e no fundo do quintal amor eu morri a cada dia dos dias que eu vivi. Cerveja que tomo hoje é apenas em memória dos tempos da panela. A primeira Coca-Cola foi, me lembro bem agora, nas asas da panela. A maior das maravilhas foi voando sobre o mundo nas asas da panela. Em volta dessa mesa, velhos e moços, lembrando que já foi. Em volta dessa mesa existem outras, falando tão igual. Em volta dessas mesas existe a rua, vivendo seu normal. Em volta dessa rua, uma cidade, sonhando seus metais. Em volta da cidade, ouvimos com o Milton Nascimento, dele e do Fernando Brant, Saudade dos Aviões da Panair. Agora Fátima Guedes canta dela, Mais Uma Boca. E bem antes que a

com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você, teu amor é gostoso demais, teu cheiro me dá prazer. Eu, quando estou com você, estou nos braços da paz. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical, onde ouvimos, tenho certeza, belíssimas músicas, né? Procurei montar um repertório, como sempre, né? Com carinho, um repertório daquelas músicas que eu gosto de ouvir e eu tenho certeza que vocês também gostam. Quero registrar o apoio de alguns e-mails que eu recebo, né? E não dá para comentar todos aqui. Mas quero comentar o da Valéria. Muito legal, Valéria. Muito bom saber que você está na escuta da gente. Também o do Carlos Alberto. O do Giovanni. É muito bom saber que vocês curtem o programa, que vocês gostam. E dão esse apoio, né? Dão esse incentivo a gente. É isso aí que conta aqui no final das contas pra gente. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los também a participar com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Envie o seu repertório para o especial do mês, aquele programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Também mandar as suas dúvidas para o Papo Nutritivo com a nossa nutricionista Denise Braga, ou ainda a sua sugestão para o nosso Dois Tempos pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Continua ouvindo a gente? Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal pra você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.